Maia. Afiliada à Rede Brasil de Comunicação. ZYD 258, rádio 91,9 FM, Olinda. E ZYI 796, rádio Meridional 550 AM, Garanhuns, Pernambuco. Emissoras da Rede Aleluia.